boyzinho, o rei da brincadeira. É sim, ó, tá ligado que é, é. A novinha tomou bala, tomou doce, ficou louca. Bebeu a catuaba, embasou, tirou a roupa. Vai que o Doma já chegou, badalando as outras toda, virando todos os copos, até a última gota. Ela tá agitada, ela tá embasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. Ela tá agitada, ela tá embasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. Ela tá agitada, ela tá embasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. Ela tá agitada, ela tá embasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. Desse jeito, boy. Que parada é essa, parceiro? Elas estão embasando muito, hein? Avisa que o criador da bregadeira chegou. Fugiu! A novinha tomou bala, tomou doce, ficou louca. Bebeu a catuaba, embrasou, tirou a roupa. Mas quando o gás já chegou, badalando a zorra toda, virando todos os copos até a última gota. Ela tá agitada, ela tá embrasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. Ela tá agitada, ela tá embrasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. E aí, boy, você acha que ela tomou o quê? Tomou não, tá ligado que ela tá embrasada. Embrasadíssima, hein? E sucesso, é moral, o povo gosta, rapaz. Ela tá agitada, ela tá embrasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. Ela tá agitada, ela tá embrasada, tomou bala, tomou doce, tomou gota na balada. Avisa que é muita glicerina na delícia. Que viagem é essa, hein, boy? Que viagem, hein? Te falei que era hit, LX. Elas gostam. Boyzinho, o rei da bregadeira, e Neto LX. Ela